没有办法。 espera que me pronta, que nega um 0 ou 4. Thank you. Apolo 6, último controle, 1208. 1208, Golf, 1168. 3601, pronto. Salvador, São Paulo, com Voyage. Nível 380, autorizado, Rio 310, com base, 3116, conforme a rota. Vai falar da pista 10, primeira curva à direita, na saída Sambo 1, Leda, Motiva. 120, decima 8, controle, 5474, transporte. Da Luzinho, chega para o carro. Alfa Eco Zulu, Leon Fat Level 3, 6, 0, vai a Anker Zulu 44, segura Anker November 857, acho que está com a forma Fat Level 8, decota Runway 10, right turn, Sanford 1, departure, Nautilus Transition, Delta Oscar, Kilo Lima Uniform Transition. Ponte o senhor desse maluco e salvador do pátio fico, 6 copos, 5503. Alfa Romeo 0, vento 020 graus, 2 nós. 160, autorizado, vento 144, segura, vento 9857. Decolada 10, primeira curva à direita, saída São Vão 1, Leda, Docmo. 120, décima 8, controle 551134. 7, by Eco 1, India. All reports of runway 10, report ready, 28-10-14. Salvador Guarulhos, 380 autorizado, Tietos 10 Taubaté, decolada 10, direção mais direita, na saída São João 1, Leda, Mótima. 120 decimal 8, controle, acionaria no transponder 55 no 4. Columbia departure, 120 at the point. 120 at the point. Argentina 1911, good morning. Argentina 1911, good morning. We are going to be level 360. Also, one Lama, maintain the level 360, level 1 departure, level 1911. Salvador para São Paulo, Congonhas, nível 360 autorizado, dia 310 por base, 316, pois se segue conforme a nossa do plano. Falada 10, primeira curva à direita, ainda salvo 1, Leda, Norte, 120, decimal 8, controle, 5513, eu transporte. Thank you. no controle, 20 decimal 8. 208 no avião. Salvador, algum 9000 na livraria, sim. Decimal 3, 5.